Esse que não com a troca. O segredo não sei que deve. Eu me sinto esse garoto. Ai, esqueci o cantinho da gente. É. Tem que ir atrás de gente aqui. Fui na estrela, Hashma. Eu vou te curar, عندك. سرك فتحتيه في مرة ايو سرك فتحتيه في مرة اجمل تحية